gente fugiu em meio à dor. Clamou a Jonatas, amigo e amor. Que fiz eu para este mal? Meu coração angustiado, um sinal. Mas Jonatas fiel lhe respondeu: vive o Senhor, não há temor. Se meu pai decidir o que é ruim, eu te avisarei, não vou deixar assim. Entre nós, Senhor, uma aliança, teu amor, nossa esperança. Na sombra da lança, a verdade brilhará, teu Espírito em nós sempre estará. Esconda-se no campo, espera. Eu lançarei flechas à luz que impera. Se as flechas vêm a ti, paz haverá. Mas se para longe a liberdade virá. E o dia chegou, o banquete vazio. Saul em fúria, um destino sombrio. Jonatas se ergueu, defendeu o irmão. Por amor e justiça, não havia outra opção. Entre nós, Senhor, uma aliança. Teu amor, nossa esperança. Na sombra da lança, a verdade brilhará, teu Espírito em nós sempre estará. Chorarão juntos um futuro incerto, mas a promessa do Senhor é um porto. Vá em paz, meu amigo, na fé vamos andar. A aliança é eterna, não vamos separar. Entre nós, Senhor, aliança. Teu amor, nossa esperança. Na sombra da lança, a verdade brilhará, teu Espírito em nós sempre restará. Ele se foi, mas o amor ficou entre nós, Senhor. O laço não quebrou. Em cada batalha, a fé nos guiará na presença do Senhor. Sempre estaremos a cantar.